Nasci na Bahia em 1926, filho de professores primários que me deram as primeiras lições na nossa casa em Alcobaça. Em Salvador me formei em Direito, mas a geografia sempre foi a minha paixão. A geografia, por ser uma ciência técnica, para mim, é um instrumento de reflexão. Mais importante do que ser um cidadão do mundo é construir um mundo de cidadãos. Sou o geógrafo Milton Santos.